que ganhei. Em minhas mãos ainda não há a marca que o marcou, a dor que suportou, Jesus. Preciso acreditar que a dor maior ele levou, na cruz crucificou, vou somente o adorar. Adorar teu nome faz me transcender a dor, renova minhas forças para cá. Acreditar que a dor.